110. Dentro de mais um minuto será autorizada a ascensão ao 360. Ainda mantém o 090. Tem um tráfego no visual, TAM 3197, posição agora de 2 para 3 horas. Confere. Zero, nove, nove, na saída Arbor, conosco. Ou no 099, contato radar na decolagem, sua via saída Arbor 1, para o mesmo voo 360. Arbor 1 até o 360, Ona 0, 9, 9. TAM 3197, livre ascensão, nível de voo 360. Livre ascensão, 360, TAM 3197. Pastor 16, tráfego, posição de 9 horas, 5 milhas, rumo sul. Passando 090, ascensão 360, Airbus 321. O pastor no meio está ciente, não está está visual com a aeronave agora. Né? Papá, Julieta, que é Romeu, está autorizado a descida para 4 mil pés, altímetro 104. 4 mil, 114, Romeu, graças. Estabilizado, gol 1168. Gol 1168, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Boa tarde. Papa, Papa Julieta, eu estou autorizado para ser no terminal. Sistema 0, desça para 2500, pés, altímetro 10, no 4, reposto, estabilizado. Autorizado, Renato, na 2500, no 4, reposto. Gol 1099, chama agora o centro Recife, 126, décima 0, alterne, 128, décima 8. 160, alterne 128, 8, 10, Renato, obrigado, boa noite. Quilômetro no 0, no 4. Ele 14, ele me pousa na pista 10, gol 1968, olha. Aluno 68, solo 24, liga à direita, chame solo 121, decimal 9. Autorizado, 21, decimal 9, gol 1168, obrigado. no 8, decimal 95. Desculpa, 5, obrigado, até a próxima. Tá? Salvador, para passar mais leve até o Romeu, uma boa noite. Cancela na presente, se autorizado, pousa na 17. Filhação, meu, lá no IFR, cancelado 229, reporte base para final pela direita no site. Doutor Caraz, leve até o Romeu, grato. Base da 17, para passar para a Julieta Romeu, passada lá. Julieta Romeu, autorizado por outro, pista no 7, vem com 120 graus, 109. Grato, Romeu. Final da 17, baixado travado, José Hector. Atualizado, pouso, pista no 7, vetor 20 graus, 099, José Hector. Grava, não. Vê se mantém o nível de voo 050, QNH 104. Pode ser também, 14, descendo para o 050, está presente com a Serra Vieta 366, na região da 350. Então, meu, são os 3-4, eu vai entregar e ponto de noite, eu gosto. Oito, desça para 25000 pés, QNH 104, autorizada final do procedimento RNAV, da pista no zero, reporte passando Serra Vida 366. 2514, autorizada RNAV da 10, informarei o 366 até 3258. noite, com 2043, posição 612, tem informação Oscar, autorização Guarulhos. Boa noite, com 2043, está autorizado Guarulhos, 360, nível, via Campo Zulu, 10, até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5461. 360, autorizado Guarulhos, Amperes do Lula 0, atenta Almaté, decola da 10, perfil da Dael, transição Motiva, 208, controle 5461, eu transponder, gol 2043. Correto, gol 2043, chame pushback, acionamento. Trabalhando. Passando 3658. 3858, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Para uma torre, obrigado, tá, 3858. Salvador, boa noite, 3858, sinal, Renato, no zero visual. 3858, autorizado, pouso, piscina 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 graus. Autorizado, posição 10, 3758. CNM-310, aciona identificação, chegada na área autorizada, voe direto para a posição... Correção, voe direto para a Serra Vida 366, para final do procedimento Renato da pista no zero, vê se mantém o nível de voo 050, QNH no 0 no 4. Solos 3651, solo 209. 2, 1, 3, 8, 5, 8. Solo, comandante, boa noite, 3858, Lima S. 3858, autorizado, Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3858. 563-10, desce para 2500 pés, QNH-10-1-4, autorizado no sinal do procedimento a renave da pista 1-0, reporte passando a revista 366. 2500 pés, descendo no 0-4, reportará o Sierra Victor 366, originalmente 360. Controle Salvador, boa noite, 3662, com informação Oscar. Na 3662 aciona identificação, chegada na área autorizada, voe direto para a Serra Vista 366 para final do procedimento da renave da pistola 0. Desse mantenha o nível de voo 050, altímetro no 0-4, na 3662. Essa é a Serra Vista 366 para a renave, 050, fica para o 0-3662. Bom, no 096, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 060, QNH 1-0-4. 060, QNH 1-0-4. Lua 2043, pushback, alteração aqui pessoal, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporta táxi, 2043 é 1. Passando Sierra Victor 366, ou a Chanel 310, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, Xenem 3 no 0, precisava de 0 em nave, 1 no 0. Xenem 3 no 0, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 2, 0 graus e no 0 9. Livre pouso, Xenem 3 no 0. 1090, reporte passando Serra Vida 366. 2514, Camarada 366, 366. Salvador Ground, America 220. America 220, go ahead. Yes, we're parked at the remote apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron, gate 1-1. America 220, clear to push back, report ready to tow. Report ready to tow, American 220. Solo Salvador, voo 2043 para o táxi com 184 a bordo, 4 horas e 4, alternando o galeão. 2043, 184 a bordo, 4 horas e 4, alternando o galeão, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi 1, táxi via Índia. Quando aproxima a torre, 118.95, ajuste de altímetro no 0, no 4. Táxi 1, Índia, quando pronto no ponto de espera da 1-0, da 1-0, 1895, gol 2043, com 1014. Oxenai 6310, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, Oxenai 6310, 66, desce para 2500 com 1014, vai chamar iniciando o procedimento. Completa final, chame 2 frequência 98, decimal 95. Comandador, boa noite, 3662, está acertando o final do RNAV 0 do Zó. Já continua a aproximação, informaria o que está livre. 62, aguardando que está livre. Torre Salvador, 2043, ponto 0 no centro. 043, autorizado a linha decolapista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. A linha decolou no 0, gol 2043. Salvador ground, American 220 ready to commence towing on apron 3. America 220, report on apron 3 exit. Report before entering apron 3, American 220. Report before entering apron 1. Yes, corrected. Report before entering apron 1, American 220. 043 decolou da El, cruzando 1700. Voo 2043, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto Leda. 360, cruzando agora 2000, voando Leda, voo 2043. Da 096, completa final, chame sua frequência no 8, decimal 95. 1895. Corregou 1096. 1096, informarei que está livre, continua aproximando. Sim, chamada no Xalim. 3062, solo 10, direita, solo 219. Direita, 219, centro 3662. Solo Salvador, uma boa noite, Tan 3662, livrou? Tan 3662, está autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Autorizado Alfa Juliette para o portão 08, Tan 3662. No 096, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, no 0 graus, no 0. Deve pouso, voo no 096. Salvador Ground, American 230, approaching main apron for gate 1-1. American 220, maintain position. Expect the first bird instruction. Maintain position, American 220. 5, alterno no 25, decimal 1. 2835, 251, voo 2043. 973, informação é Oscar para a Cópia Galeão. Foro 973, Oscar em curso, prepare Dael, Leda, Irume, aguarde Cópia. Dael, Leda, Irume, aguardando Costa, no Grande 973. Fala, Salvador, boa noite. Salvador, boa noite, Algol 096, levante-se. Gol no 096, taxia Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, gol. Salvador Azul 2095, ciente da informação Oscar. Azul 2795. Está agora 60 milhas nordeste de Salvador, acione identificação. Contato radar, vou ir para a posição Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim. Altimetria em Salvador, na 094, chame quando pronto para descida. Tudo bom, chamada para descida, azul 2795. Vou pedir uma autorizada, via para 9257, bolso 1360, da El Lego Irume, e quando a pista 10 a cruzar direita, 5501, quadro de transponder, 208 ao controle, do 1973.